Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario, e ao meu lado esquerdo deveria estar o Jomon, mas pra variar ele deu uma Jomonzada e se trancou pra fora de casa. Só assim pra eu ter um lugar, né, Mario? Então, incorporando o espírito do Jomon, tá o Lucas. E aí, gente? E do outro lado está o Jefferson. E aí, pessoal? Essa semana eu resolvi gastar. Eu finalmente gastei em um jogo mobile. É, embora vocês possam pensar que eu gastei em Fire Emblem, não. Eu comprei Super Mario Run. Olha só, você fez uma coisa que eu não fiz, mano. Então. Eu comprei, gostei, não me arrependi. R$35, sei lá, é caro, mas é o que tem. É, mas pelo menos não vou ter que pagar mais, a menos que eu perca meu celular. Mas você jogou o jogo até o fim do período gratuito dele, da limitação gratuita dele? Eu joguei o primeiro mundo, eu vi, gostei, eu falei, quero liberar mais esses 5 mundos. E eu não sei, eu tinha muito preconceito contra gastar em jogo mobile, mas depois que eu gastei eu falei assim, mano, como eu era idiota, velho. Pior que eu tô nessa fase aí do preconceito, cara. Eu nunca gastei um centavo em jogo de celular. A gente, sei lá, joga Fire Emblem Mobile e o cara chega e fala pra você, por que você não joga o jogo da franquia principal? Às vezes que eu jogo, tipo, jogo de celular, geralmente eu tô só com uma mão livre, ou tô num transporte público, tipo, não tem como você pegar um 3DS ou pegar um Switch e ficar jogando, então, sei lá, você tá almoçando alguma coisa fácil de comer, tipo, sei lá, com uma mão e com a outra eu tava jogando Mario Run, e, tipo, isso me deixou feliz, tipo, é um jogo bom, eu gastei e, tipo, substitui uma parte do meu tempo que eu não teria, tipo, eu tô jogando quando, tipo, não dava pra pegar um 3DS, sabe? Pior que eu tenho vontade de morrer quando eu jogo no celular, porque eu preciso de algum botão pra apertar, eu não gosto de ficar tocando na tela, sabe? E geralmente tinha aquelas propagandas ridículas lá, sabe? Você tá jogando um joguinho lá, tipo, pá! Toma aqui outro jogo gratuito, blá blá. É, Angry Birds tem dessa e o Flappy Bird também, né? Mas eu acho que o meu maior problema com jogos mobile é a bateria. Tipo, minha bateria acaba muito rápido. E acho que é por isso que eu acabei não comprando Super Mario Run. E por isso que eu também acabei nem jogando muito Pokémon Commaster. Apesar de ser, tipo, um jogo legal, sabe? Eu tô jogando Pokémon Commaster e a bateria eu concordo. Porque, tipo, além do Super Mario Run, eu comprei um Powerbank. Nossa, mano. O cara tá se equipando pra jogar jogo mobile. É, sobre preconceito, não é nem preconceito com quem compra pra jogo mobile, tipo, isso eu até entendo. Mas eu tenho preconceito com quem gasta dinheiro com Farmville. Ou no caso de alguns amigos aí, que eu não vou citar o nome, mas começa com Jo, acaba com Mon aí, gasta dinheiro comprando carta no Ragnarok. E aí não vai pra Anime Friends. Ou compro Personas quantas vezes? Compro Persona 5 3 vezes, né? É isso aí, esse é o podcast pra avacalhar o Jomon. Aproveitar que ele não tá aqui e fez uma Jomonzada, né? Em uma entrevista para Dengeki. É, não sei, meu japonês é horrível. É Dengeki, mas quem devia corrigir a gente não tá aqui, então foda-se, a gente fala do jeito que a gente quiser, tá ligado? Não, eu tô no lugar do Jomon, então eu decido. Pode chamar de Dengeki. É, um dos produtores de Fire Emblem Echoes disse que trabalhou num Fire Emblem pra Wii que foi cancelado, né? O jogo ia ser depois de Radiant Dawn e era pra ser estratégia em tempo real. É, Fire Emblem sempre foi por turno, né? Então, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei com uma aflição, assim. Eu gosto muito quando a Nintendo, tipo, arrisca e tenta fazer um jogo diferente, tenta inovar e essas coisas, mas sempre, sei lá, na forma de spin-off. Na série principal, eu prefiro, sei lá, inova com moderação, assim. Que eu queria, questão que eu queria levantar é o seguinte. Vocês têm algum receio de alguma série que vocês gostam, tipo, ir pra uma gameplay diferente, ou mesmo trocar de gênero, tipo, sei lá, Mario RPG virou, tipo, Mario de ação plataforma, Paper Mario, por exemplo? Me pegou meio de surpresa essa pergunta, mas teve um caso que isso aconteceu já, que é o, tipo, o Pokken. Alguém aqui comprou, chegou a jogar? Você sabe que sim, né? Comprou e jogou quantos minutos, Mário? Nossa, joguei aquilo que a gente jogou lá na praia e depois acho que nunca mais. Que é aquela coisa, né? Pokémon sempre foi turno. Aí, nossa, deve ser legal um jogo de luta de Pokémon. Aí mudou, né? Mas não achei tão legal quanto eu imaginava ser. Mas é que Pokémon é spin-off, né? Spin-off, entre aspas, pode tudo. Mas, sei lá, imagina que, sei lá, você gosta de Pokémon e Yo-Kai Watch tá fazendo sucesso. Aí, tipo, em vez de ser por turno, ele pega aquela roleta mágica lá e joga dentro do jogo, tipo. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, mas sabe qual que é o problema disso, Jeff? Eu ia falar exatamente Pokémon. Só que aí você pensa que todo novo jogo de Pokémon, especialmente o spin-off, é exatamente esse medo que você tá falando, deles criarem alguma coisa nova e que não emplaca muito. Você vê, não tem um jogo de Pokémon fora a franquia principal que venda muito. E eles tentaram diversos outros gêneros, né? Eu acho que só não tentaram Pokémon Sports assim porque acho que ninguém deu ideia ainda. Mas, porra, jogo de luta já foi, jogo de estratégia já foi, jogo até de corrida, cara. O Dash, né? E são todos ruins. E o que você falou de Yo-Kai Watch também, ele tá meio que se transformando com esses Z-Moves aí, né? Então, toda vez que tem um novo jogo de Pokémon, eles tentam mudar o gameplay pra trazer uma coisa diferente, né? E isso eu acho que tá meio que transformando o jogo canônico, de uma forma não muito legal. Então, só Pokémon que vocês têm essa preocupação, assim? Ah, na real, acho que não. Mas pensou Zelda vira... Eu ia falar, até FPS, mas tem o Crossbow Training, aquela merda, porra. Então, aí, ó. A Nintendo já conseguiu cagar as franquias principais, cara. Ela tá fazendo isso com Pikmin agora também. Ela já fez com Metroid também, virou um jogo de shooter aí também. Virou um Ben 10 da vida, né? Um Ben 10. Qual outra franquia principal que ela pode cagar agora? Tipo, só não mexe com Animal Crossing, mas não tem muito pra mexeu, onde ir. Mexeu. Já fizeram party game. Então, olha aí, ó. Eu acho que Animal Crossing é bem perigoso, viu? Eu acho que, sei lá, o esquema tradicional do jogo tradicional, acho que ela pode ver Animal Crossing, pra mim, pode virar um jogo mobile fácil, velho. Olha aí, Jeff, quando o Fire Emblem virar um party game, a gente conversa, tá? Beleza. Se for pra usar os amigos, tem a rodo aí, cara. Não... Só do Smash tem uns 30. tipo isso. Você comentou desse RTS Fire Emblem, eu lembrei do Age of Empires, né? Aí eu lembrei daquele pessoal que construiu um navio na poça d'água. Chegaram a ver esse tipo de coisa? Não, mas pode ser um gênero bom pra Fire Emblem, assim, um jogo de estratégia RTS, né? Tipo, que você vai construindo uma vila e forma heróis. Isso seria uma boa maneira de mudar o gameplay de Fire Emblem sem cagar. Não, mas vai sair o Fire Emblem de porrada lá, qual que é o nome? É Warriors, né? Não, ele é Musou esse jogo aí, que não é Musou, mas é Musou, segundo o Jomon. Pera só, o Fire Emblem... Learn how to cook, vocês vão ver. Fire Emblem Crossbow Training. Bom, gente, fomos pegos de surpresa novamente pela Nintendo. E do nada, eu vou no meu navegador aqui, vou no YouTube e tá lá. Xablau, New Nintendo 2DS. XL, né? É o XL? Eu até perdi, eu não sei o que falar, é tanta nomenclatura, mas que porra é essa? Eu também fui pego de surpresa com essa, viu? De repente eu tava lá no Facebook, pá! New Nintendo 2DS. Parecia a Malibu Stacey, só que com um chapéu novo, sabe? Referência ao episódio dos Simpsons. A boneca da Barbie com um batom diferente, né? Eu atualizei meu agregador de podcast e minha notícia. Eu tenho uma teoria pra que esse New 3DS New 2DS XL serve. Então, cara, é muita sigla. Eu acho que é mais ou menos assim, né? O modelo de portátil e console de mesa, eu acho que não existe mais. Eu acho que a Nintendo, depois que lançou o Switch, ela, como é um híbrido, ela quebrou esse tipo de coisa. Esse New 2DS XL, ele serve basicamente pra lançar Pokémon Stars. Eu acho que eles vão lançar $150, acho que vai chegar na Black Friday, vai estar por $100 e sei lá, a minha aposta seria Pokémon Stars é exclusivo pra New, todos da franquia New 3DS, 2DS e pro Switch. Eu acho que não tem como a Pokémon Company lançar um Pokémon novo, sei lá, com um sistema custando a $300. Eu acho que a diferença é, tipo, você quer o modelo premium, você vai pro Switch. Você não tem tanto dinheiro, você vai para os modelos de DS. É uma teoria de maluco, mas faz sentido. Mas, Jeff, o que é esse Pokémon Stars aí? Pokémon Stars é aquele rumor que seria que eles estavam fazendo um terceiro jogo do Sun and Moon. Ah, tá, porque eu já tava confuso aqui, achei que tinha anunciado do nada aqui de novo. Pá, outra notícia. Pokémon Star XL, né? Vamos ter que reformular o podcast aqui. Lembrando que esse New 2DS, ele vai custar $149, né? Enquanto o New 3DS XL custa $199. E pra argumento de venda, ele usa o mesmo sistema do New 3DS, que é um sistema mais arrojado, né? Que conta com o design melhorado, o C-Stick, que é aquele stick que fica na borda direita, né? Tipo um segundo analógico, assim. O suporte Amiibo e a tela, ela é 82% maior que o do 2DS. Apesar de que a tela do 2DS já é meio pequenininha, né? O 3DS, ele ainda vai ter lançamentos ao longo do ano, né? Tipo, vai ter o Fire Emblem novo aí, né? O novo Pikmin. E provavelmente eles vão lançando alguma coisa na C3, né? E, talvez, segundo a teoria do Jeff, seja Pokémon Stars pro final do ano. E analisando as vendas do New 3DS, não é um ponto tão ruim lançar um novo modelo do hardware, né? Você vê, tipo, o 3DS ele vendeu mais ou menos 60 milhões de unidades. O New 3DS vendeu em torno de 12 milhões. E sendo que desses 12 milhões, 9,8 mais ou menos foi do XL. Sei lá, de repente um New 2DS tipo, ainda tenha bastante impacto se eles fabricarem em pequena escala. Eu fico surpreso pela quantidade de versões que já existe do 3DS. Mas isso, creio eu, seja uma forma deles manterem a base da plataforma mesmo. Porque pelo que eu vi também, o Red, ele falou que até em 2018 o 3DS vai ter suporte. Ou seja, esse ano eles vão anunciar jogos pro ano que vem, provavelmente. Ou até possivelmente ano que vem eles falem de jogos pro 3DS. E você falou das diferenças aí, Mario. Eu acho bacana também que diferente do New 3DS XL normal, esse 2DS vem o carregador, porque o New 3DS XL não vem. Eu acho que tá tão barato fazer versão de modelo de 2DS, 3DS, que, entre aspas, esse é um dos motivos que a Nintendo fez. Eu acho que ela tá indo atrás de consumidores de baixa renda. E com relação ao suporte que o Red fala, o 3DS, entre aspas, 3DS e 2DS é tipo fast food. Sim, vai ter suporte aos jogos, mas são só jogos reciclados com estúdios menores e assets reutilizados. Então, mas eu não sei qual que é o impacto que $50 tem no bolso do pessoal que vai consumir esse aparelho. E eu não vejo mais uma franquia muito forte vindo pro console. Eu acho que ele já tá mesmo no final da vida útil. E tudo que tinha pra ser lançado já lançou no 3DS. Tipo, Pokémon Stars é só um port adicional. Mas vai ser basicamente isso que o sistema vai coisar. E eu acho que você anuncia, entre aspas, um sistema novo é aquela coisa, né? Tem muita gente que tem muitas versões de 3DS, então, tipo, às vezes é mais gente comprando do mesmo, né? Sabe o que eu acho engraçado? O 3D é tão irrelevante e bosta que ninguém sentiu falta. O 3D foi abandonado faz tempo, né? Acho que a primeira safra de... primeiro ano do 3DS, todo jogo vinha acompanhado de não sei o que 3D, né? Ah, cara, até a capa do jogo tinha. Tô com o Street Fighter aqui, que ele é holográfico, aqueles cartões de salgadinho, sabe? Tá idiota, mano. Aí com o tempo já desistiram, já 3D, vê que até TV 3D hoje em dia é difícil achar. Daqui a pouco vira VR, né? Vai ter que botar na cara o 3DS. Bom, a Nintendo começou a mostrar os planos dela pra E3, né? E pelo quinto ano consecutivo, ela não vai fazer uma pré-conferência presencial. E, assim, segundo Kimishima, maiores detalhes da apresentação da E3 ainda vão acontecer, né? Só que a gente já ficou sabendo que vai haver um torneio de exibição do Splatoon 2 na E3. Além dessa informação, no último sábado, dia 29 de abril, rolou o Inkling Open Finals, né? Que foi um campeonato de Splatoon com 16 times se enfrentando em 4 modos de batalha, e onde os campeões tipo, garantiram uma presença na E3, né? Quando a Nintendo ela anunciou o Switch através daquele comercial maneiro que a gente viu, ela mostrou uma breve cena de eSports, que estava mostrando times se enfrentando num cenário parecido com o WoW, só que jogando Splatoon, né? E parece que ela tá começando a dar os primeiros passos nesse investimento de esportes. O que vocês acham? Eu acho bem bacana ela tentar introduzir Splatoon com esportes, mas A minha opinião é que, eu vou falar uma besteira, entre aspas, besteira aqui, mas é que eu acho que eSports não funciona no videogame. Por exemplo, pra jogar Splatoon 2 você exige $360, tipo, você, se você, sei lá, se Splatoon 2 vender muito, você tem, sei lá, 10, 15 milhões de potencial eSports players, e isso não é o suficiente pra criar, sei lá, pra fazer dinheiro como os outros jogos de PC fazem, porque o jogo, entre aspas, sai de graça. Eu não acho que seja assim pelo dinheiro. Eu acho que é mais questão de hardware mesmo. Por exemplo, comunicação no Switch, cara, a gente nem sabe como vai ser. A Nintendo vai lançar um aplicativo pra gente conversar jogando online ainda. Você vai ter que pagar ainda pelo online pra poder conversar com outras pessoas. Tirando o fato de que a Nintendo é muito amadora em relação ao cenário competitivo. Vide, vamos usar como exemplo a Direct que teve do ARMS, que ela tentou fazer uma narração bestinha pra mostrar o jogo. Cara, aquilo foi patético. Eu tenho medo, assim, que os jogos da Nintendo não tenham o apelo necessário pra se fazer jogo competitivo, né? Veja bem, teve recentemente em São Paulo a competição latino-americana de Pokémon, né? E tanto pra carta quanto pra videogame. Os campeonatos de Pokémon acontecem há quase tanto tempo quanto existem os jogos. E eles são tradicionais lá fora, e foi a primeira vez que teve um aqui no país, assim, latino-americano. Eu fui, tipo, esperando uma estrutura, tipo, parecida com os campeonatos de LoL, né? Cara, basicamente o que tinha lá eram jogadores. O público não dava pra distinguir, e eram muito poucos lugares, assim, que tinha disponíveis pra visitante assistir jogo. E mal tinha aquela empolgação, assim, de eSports, né? Eu já assisti, tipo, Pokémon pelo Twitch, assim, campeonato, etc. E lá fora tem uma certa empolgação, né? Mas é algo muito de nicho. Aí a Nintendo tá tentando fazer isso com Splatoon, né? Vocês acham que Splatoon tem o potencial pra ser um jogo competitivo forte? Ou vocês acham que a Nintendo tá tentando empurrar alguma coisa que não vai acontecer? Eu acho que tem. Splatoon tem esse potencial, porque ao contrário de Pokémon, é um jogo de time, né? Então acho que você tem, entre aspas, você pode ter o seu time, o seu clã favorito, não sei, esse tipo de coisa, mas é aquela coisa, é difícil emplacar porque tem poucos jogadores e tem poucos entusiastas. Tipo, a Evo é grande, mas assim, fora disso, você nunca vai alcançar uma estrutura de League of Legends ou Counter-Strike ou coisa do tipo. O que dá pra projetar no futuro e pensar é talvez um dia os canais de esporte transmitam o Splatoon. Sabe o que eu acho que não vai dar muito certo com o Splatoon e não vejo ele como um jogo muito competitivo? Por exemplo, Mario, você joga LoL, não joga? Jogo. Personagens não são, de certa forma, únicos, a maioria. E não tem alguns que você odeia. Ou tem personagens, por exemplo, que um jogador famoso usa e etc. Tem 140 personagens, né? Então cada um tem uma característica única. Então, quando você tá assistindo, você não vê aquele personagem e você fala, puta, aquele maluco escolheu aquela merda lá, que ridículo. É difícil, porque normalmente o jogador que picou um personagem que eu desconsidero, tipo, ele vai jogar muito melhor que eu de algum jeito. Sim, sim. Então, mas você pensa assim, agora no Splatoon não tem personagens únicos mesmo, são os Inklings, mas eu não vejo aquele carisma único de cada um. Que nem se eu assistir Overwatch, o cara pega lá a diva lá que o pessoal gosta, ou o Hanzo que odeiam, entendeu? É esse tipo de coisa que me deixa meio achando que o Splatoon não vai ser muito bom em esportes. É lógico, existe o Counter-Strike. É isso que eu ia comentar, exatamente. O Counter-Strike, tipo, você tem posições específicas, mas não tem personagens distintos, né? Sim, mas eu acho que como ele é um jogo meio raiz, como posso dizer, acho que com PC mais ou menos qualquer um pode jogar, ele é mais massificado, então ele consegue fugir um pouco disso. Agora o Splatoon já é uma coisa meio de nicho do Wii U, talvez aumente um pouco a base agora, mas eu não consigo ver. Então, que nem você falou, talvez a Nintendo realmente esteja engatinhando para esportes, né? Porque na sua teoria, ARMS seria um jogo que poderia virar um jogo competitivo de esportes, né? Sim, poderia. Vamos ver, o Porque jogo ele tem saiu, personagens, né? Característicos, né? É que nem Street Fighter. Não chega ao carisma do Street Fighter, porque como eu disse, é uma coisa antiga, já tá estabilizada de certa forma. Mas o ARMS depende da Nintendo. Então, a minha opinião é assim, eu sempre fui em campeonato presencial de LoL, né? Apesar de que o último agora, MSI, eu não fui porque meus amigos me convidaram. Tipo, é uma pena que o Jamon não tá aqui porque essa foi minha direta, assim. Só que em 2015 eu tive a oportunidade de ir pro Nintendo World Championships. E eu me diverti muito mais lá do que num campeonato presencial de LoL, né? E eu acho que é mais porque é algo muito de nicho, mas também porque a Nintendo, ela fez uma competição que não era tão acirrada, entendeu? Era meio divertidona, assim, tipo, ela foi feita pra agradar o público mesmo, pra entreter, pro cara favorecendo o erro do cara jogando, etc, né? Vocês não acham que o potencial da Nintendo tá mais em fazer competições desse estilo, tipo uma gincana, do que fazer uma competição muito séria? Eu acho, mas o problema disso é que, entre aspas, você não tem um público cativo. Sei lá, digamos assim, se você vai fazer o Nintendo World Championship, o cara é bom em Splatoon e só quer só jogar Splatoon, sabe? Tipo, se a Nintendo faz uma gincana e fala, você tem que ser bom em Splatoon, Mario Kart, se eu não me engano, era Balloon Fight, sabe? Tipo, o cara não, entre aspas, ele não consegue se especializar em tudo. Mas eu acho que se a Nintendo chegasse e fizesse alguma coisa do tipo, essa aqui é, entre aspas, é a gincana da Nintendo pra esse ano, você tem que saber esses jogos. Eu acho que poderia dar alguma coisa divertida e fizesse isso todo final de ano, acho que poderia passar, entre aspas, essa mesma sensação que você sentiu no Nintendo World Championships. Resumindo, assim, tipo, a Nintendo tem que investir no esporte, sim ou não? Eu acho que ela tem que investir, mas só com... Mas, assim, a expectativa é propaganda do jogo. Eu acho que o número de usuários não vai ser o suficiente pra você se alcançar nem, sei lá, sucesso de Street Fighter. Eu acho que vai ser um esporte, vai ser um esportes, mas vai ser assim, o esportes de nicho, e é nisso que tem que promover. Acho que o Jefferson resumiu 100% também do que eu ia falar. Não vai alcançar nem ferrando o público de, por exemplo, LOL, CS da vida. Ainda mais aqui no Brasil, né? Apesar de ter um cenário competitivo bem forte de 3 ou 4 pessoas ali. Tem de Mario Tennis, eu e eu também, Mario. Tem de Mario Tennis, exatamente. E assim, só pra finalizar, acho que não é só Nintendo. Eu não consigo encaixar um jogo first party exclusivo, sei lá, acho que nem Halo tem. Eu não sei, posso estar falando abobrinha, alguém me corrige se eu estiver errado, mas Halo... Acho que Halo ficou bem fraco também, né? Tipo, não tem um cenário de esportes competitivo que todo mundo fala, tipo, é mais jogo de PC mesmo. E, é bom, a não ser jogos de luta, né? Que a gente tá meio que desmerecendo aqui. É jogos de luta que a galera não usa nem controle, aqueles arcades gigantes lá, né? Exatamente. Digamos que os jogos de luta, a principal razão de eles estarem ali é mais pelo arcade do que pelo videogame. É, mas aí a gente tá desclassificando Smash também. Ou Smash não é um esporte. Smash a Nintendo pagou a E3 lá pra enfiar lá do... Nossa, os caras tiveram prejuízo de $20 mil, acho, no último evento aí, não sei qual. Tô vendo aí um certo fórum criar um rage aí com o Lucas. E eu acho que é engraçado, Lucas, você tá falando nisso, mas você é o único campeão brasileiro de Smash aí, de Smash for 3DS. É isso há quanto tempo, caralho? Há 4 anos, há 3 anos você já defende seu título, ok? Eu sou mais uma pessoa ou menos diferente, isso. Eu mudei agora. Você é o campeão brasileiro e o Rafael vice-campeão. Aquele torneio meia boca lá, dia depois do lançamento, ninguém sabia nem jogar. E aí a Nintendo saiu do país. Aí o Lucas virou o único campeão brasileiro de Smash pra 3DS. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós vamos ler o comentário do nosso grande amigo Rodney Vironeuana. Então, como o Jamon não está aqui, eu vou pedir para o Lucas fazer as honras, por favor. Opa, aí ó, aos poucos estou roubando o lugar do Jamon. Vamos lá. Olá, amigões. Estão assistindo algum novo anime? Eu terminei de ver o Shigatsu Kimi. Wano... Ai, meu Deus do céu. Não... Ih, já foi reprovado. Eu falo pra você. Já. É Shigatsu Kimi Wanosu. Isso aí, que vocês falaram faz um tempo. E meus amigos, chorei feito criança. Cara, não tenho ideia de que seja isso. É um anime que eu assisti assim, tipo, ano passado. E eu não posso dar spoiler, mas foi uma experiência de vida. E eu fiquei muito tocado, muito mais tocado do que eu devia, assim. Vou deixar anotado pra ver depois. Por outro lado, como joguei até cansar todos os jogos bons do Super NES, não vejo necessidade de comprar a sua versão mini. E falando no Mario Bros, independente do estilo de jogo, tem bons jogos, horríveis como o New Super Bros 2, o mais chato da série, Mario Power Tennis Wii, controles péssimos, e Mario 64 DS, ótimas novidades, porém jogar com a cruz direcional é uma tortura. E pra vocês, quais são os piores jogos com o nome Mario no título? Ah, cara, eu lembro de um Mario Pinball, bem bosta, pro DS ou Game Boy? Nem lembro. Acho que é muito lixo. É muito lixo mesmo. Eu não gosto de aquele Mario Smithing também. Puta merda. Mario Picross também é uma coisa... Daqui a pouco eu falo do Mario Hotel, do CDI, né? Nossa. O New Super Mario Bros. 2 é ruim, mano. Ele é bem bosta. Ah, não sei. Aquele jogo foi feito, entre aspas, por amadores. Amadores não, por programadores iniciantes da Nintendo, né? É, bem zoado. Oh, mas o Mario 64 DS é da hora, cara, porque tinha uns minigames bem da hora naquele jogo. Não sei se vocês chegaram a ver ou jogaram na época. Tinha uns jogos de card com o Luigi no cassino, era muito legal. Eu não cheguei a ver, mas é aquela coisa, eu também não consegui jogar com direcional, e acho que... É, Mario Power Tennis, como ele falou, não dá nem pra contar, né, que lá é um port. Ah, o do GameCube é da hora, mano, é muito bom. Então, é muito bom aquele jogo. Eu não gosto de alguns Mario Party. Ó, eu vou falar um jogo muito ruim de Mario, é o Mario Party Advance. Esse jogo é muito ruim. Ah, que bosta. Esse jogo é zoado, cara. E da parte de esportes, assim, qual que vocês acham que é o pior? Dá pra incluir o de dança? Porra, de dança. Esse de dança é zoado também. O Mario rebolando é muito zoado. Eu não gosto de jogo de dança em geral, assim, mas esse é pior de todos. Você me lembrou do Bowser fazendo breakdance. Mas assim, eu gostava da artwork desse jogo. Tipo, o Mario fazendo um breakdance também era. Não, era é muito ruim. Tipo... É muito zoado. Não, só artwork, o jogo é ruim mesmo. Ah, tá. Eu não gostei daquele de basquete do DS. Acho que o Jomon gosta, aquele que é Square. Mano, legalzinho. Eu gosto, velho. Tipo, os personagens escondidos, mano. É bonzinho esse jogo. Tem um Kakuar, gosto. Mario Hoops 3 on 3, né? Tem uns nomes diferentes na Europa, alguma coisa assim. Square Enix sempre faz os bagulho diferentes, assim, né? Estranho. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais. Inclusive, nós estamos lançando pequenas interações nas nossas redes sociais, incluindo perguntas da semana e pequenos trechos de episódio. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E comente no episódio, falando o que você achou, se você tem alguma dúvida, discorda ou concorda de alguma coisa. A gente vai ler o seu comentário no próximo episódio. É isso, até a próxima!